Salve os mano, salve as mina, salve a todos que ainda acredita. Ei, Vila Missionária, no rap tô firmão. Os fracos não tem vez, e os de mentira também não. Digão, Bola, Zoião e Suco, vitória aos guerreiros. Tamo junto, vagabundo. Das ruas da Kipnis aos predinhos da Vila Conceição. De Blue CG, subindo e descendo luso, na maior disposição. Nos olhos a curiosidade daqueles que durante um ano viu essa cena. De menor, orgulhosamente apresenta a Falange. Bem-vindos a Diadema.